Segunda, terça, quarta e ladrão, não tem dia. Gozolândia com nós, vamos atrás das vadia. Champanhe, churrasco, boêmia, picanha, Bacardi, amarula, uísque, maconha. Madeireiro tem uma pá, interesseiro nem falo. De olho nas minhas armas, meus ouro, meus carros, golfão. Diplomata, uma arranja em mil grau. Invejoso quer ter, não consegue passar mal. Correntão, os relojão, as bombetas, as bermuda. Ligeiro com o zoião, espertão com os tranca-rua. Caminhada sempre a pampa, com Deus e minha banca. Sem Zé, sem Mané, sem Gambé, sem pilantra. Salve confirmado, no ômega filmado. Série ouro, Mastercard, Visa clonado. Pra esbanjar com as vagabundas sem miséria. Dinheiro é pra gastar e voltar troco, essa é a ideia. Guardo uma merreca pra trincar com advogado. O resto é balada, noitada e sono no talo. Nós tá no tráfico, então a VEPAC é Bahia, Pernambuco, jet ski, iate, Skol, água de coco, maconha e Ballantines, Audi, Suzuki, Bulova e Portinari. Um diretinho pra falar pros irmãos do X. Celular é mato, tem da Claro, da Vivo e da Tim. Tim, tim, brindando com vinho do Porto. Din, din, 24 por 48. A firma tá a milhão, de vento em popa. Tem droga em um arsenal, entupida até a boca. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Hilux, Pajero, CrossFox, Troen. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Super Teneré, Falcon, Tornado XT. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Tissu, Pulova, Rolex, Cartier. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Nesse embalo vi uma pá de mano e preso ou morrer. Necessidade, quem quer passar necessidade. Andar a pé e ver o boizão desfilando de Audi. Nós não tem faculdade, mas tem arma, tem crack. Disposição de sobra pra saltar, nós tem parque. Do bom e do melhor, quem nunca sonhou ter. Casa em Guaratuba, na garagem, uma Frontier. Os irmãos vê na TV, então também quer ter. Só de rolê, com a Silverado dublê. De Umarama, Paraná pro Paraguai, dois palitos. Caminhonete adível, tio, cê tá bonito. Roubado é mais zica, fronteira é sinistra. Federal, mate, dispensa sem vista. Se for seguro é mais fácil passar. Depois que chegar é só ligar e cantar. Aí você que escolhe a maneira de negociar. Queres arma, droga ou dinheiro, xirá? Uma cota em dinheiro e maconha na fita. Tem que mandar um fumo lá pra Santa Catarina. O malucão vende na praia, os boys fuma pra caralho. Não tem de dois, nem de cinco, é só galo. Maconheiro é mato, dinheiro é mato. Lá pra aqueles lados o mato é mais caro. Tem que pagar o corre de mil dos moleques. Bate estrada na pista, ligeiro pros vermes. Final de ano é mais zica ainda. Operação Papai Noel, embaça nas rodovias. A pista tá molhada, mas os loucos arrisca. Vários passos Natal, bem longe da família. Templo azul, quatro portas, dois mano, um em quadro. A droga na caruda, no porta-mala do carro. A droga prendida, quadrilha rodou. Só laranja, danada, a carreta passou. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Hilux, Pajero, CrossFox, Troen. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Super Teneré, Falcon, Tornado XT. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Tissu, Pulova, Rolex, Cartier. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Nesse embalo vi uma pá de mano e preso ou morrer. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Hilux, Pajero, CrossFox, Troen. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Super Teneré, Falcon, Tornado XT. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Tissu, Pulova, Rolex, Cartier. Vai ter, nós quer ter, quer não, nós vai ter. Nesse embalo vi uma pá de mano e preso ou morrer. Vou morrer.